vida azul. Porque no fumo. Que dita a sentença. A transmissão dos brados sentada dentro de nós. Esperamos-nos em si atentas. Engolindo os restos da memória como se o ontem, hoje ou amanhã durassem um segundo. E somos tanta coisa que não vinha escrita nos livros. Não cabia no papel, o que queria mexer. Não cabia no papel, o que queria mexer. Agora, vamos sendo. Tropeçamos e caímos para nos levantarmos. Continuamos a caminhar, sôfregas, lutando para que o dia o ar não nos falte. E o corpo, oh, oh, oh, cabe dentro de nós. E o corpo, oh, oh, oh, cabe dentro de nós. Não cabia no papel, o que queria mexer. Não cabia no papel, o que queria mexer. Ton enfance. Bah! Imagine un mur et abolis la rage, car impossible est cette paix tant voulue. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. Parce qu'on a la rage d'aller jusqu'au bout et où là où peut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, le cœur. Et la joie, parce qu'on a la rage, le cœur. Et la joie, parce qu'on a la rage, le cœur et la joie. nos états. Anticapitaliste, féministe, femme, lesbienne, bi, trans, oh. On a la rage contre Strauss-Kahn.